Limitada. É a Rádio Clube de Itapetininga Limitada. CYK 742. 900 kHz. Onda média. Estúdio de transmissores. Rua Miguel Gomes, 395, Vila Lindo Luz. Rádio Clube de Itapetininga. Bem-vindo a Clube. Os destaques de Itapetininga, as notícias da região, a informação precisa no seu rádio, está no ar. Rádio Clube, notícias. Fazendo alegria no seu rádio, seu sábado gostoso, eu, você, você e eu, aqui na Rádio Clube. Na apresentação, euzinha Simone Silveira e Gina Machado. Na mesa de som está ele lá, meu amigo Alberto Cláudio, bom dia Alberto, direção-geral, Francisco Carlos Silva Genei. Hoje, sabadão, até o meio-dia, é em comemoração, segunda-feira, dia das crianças. Quero parabenizar todas as crianças de hoje, programa totalmente dedicado às crianças. Em especial, a minha pequena Maria Fernanda Silveira, a minha bonequinha, que tem 8 anos. Então, parabéns para todas as crianças e a minha criança também, tá certo? Então você liga, participa junto comigo no 15-997-7984, até o meio-dia, e faça companhia aqui no Clube News. Rádio Clube de Itapetininga. Bem-vindo a Clube. Você não aguenta mais aquela sua geladeira? Ah, já sei. Sua lavadora de roupa está precisando de um conserto? Então vá hoje mesmo à Refrigeração Juliana Agri, em Itapetininga. Que faz consertos, reformas e tem peças em geral para geladeira, lavadora de roupa, balcão frigorífico, ar-condicionado, câmara frigorífica, freezer, entre outros aparelhos. Faça já o seu orçamento sem compromisso. Refrigeração Juliana Agri, em Itapetininga. Avenida 5 de novembro, 327. Fone 15-3272-6337 e 15-3271-8937.